Viu em sua frente está. O vento te sacode pra lá e pra cá. Espinho no caminho faz você chorar. E desesperado pensa que é o fim. Acalme, filho meu, que irei te ajudar. Se estiveres triste, clame o meu nome. Hora da aflição eu vou te alegrar. Te alegrar. Sou o Senhor que faz realizar coisas impossíveis se tornar possíveis. É só você me glorificar. E quando Jesus chega, não tem pra ninguém. Acalma a tempestade, derruba a muralha. Estiveres triste, clame o meu nome. Clame o meu nome. Na hora da aflição eu vou te alegrar. Vou te alegrar. Eu sou o Senhor que faz realizar coisas impossíveis se tornar possíveis. É só você me glorificar. E quando Jesus chega, não tem pra ninguém. Acalma a tempestade. Derruba muralhas pra mostrar que ele é Deus. Esmaga enfermidade com as suas mãos. Cadeias e algemas são arrebentadas pelo seu poder. Não, não resiste, não. De tanto poder está em suas mãos. Suas mãos, cadeias e algemas.